Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de volta à antena da SPSR, vamos estar por aqui durante os próximos 60 minutos e hoje esta sessão vai ser inundada de discos novos. Começamos com um, chama-se Reflections, pertence a Philip Rumsch e o seu ensemble, uma ideia que resolveu criar em 2015 para, através do formato orquestra, descodificar a linguagem da música ambiente, minimalista e pop. Todos os músicos que constituem o ensemble, liderado por Philip Rumsch, são da cena clássica e jazz de Leipzig, Berlim, Dresden e Weimar. Começamos com edição de Deno Valley Records, Reflections, Philip Rumsch Ensemble, tema Prologue. Boa noite, bem-vindos. Terminar, Arfinac Pingajwat, um dos temas do título homónimo de estreia para a dupla polaca Nanook of the North, dupla constituída por Stefan Wesolowski e Piotr Kalinski, mais uma edição da Enno Valley Records e agora o australiano Ben Frost, no ano passado pela Mute Records, em setembro. Disco apresentado em Portugal, ofereceu The Center Cannot Hold, e por lá temas como All That You Love Will Be Eviscerated. Depois de Ben Frost, Sun Sun, de All Melody, o monumental disco de regresso de Nils Fromm, para continuarmos com o clássico dos escoceses Boards of Canada, na altura, em 2005, terceiro de originais, chama-se The Campfire at Face. Seguimos com Chromo Key Dreamcoat. Thank you. Drones Tranquilos de Filadélfia, irmãos Andrew e Michael Tesselmeyer, tudo editado pela grega Sound and Silence, chamam-se Grey Acres, do título homónimo de Maps They Held, e agora o produto português Harmonies, constituído por Joana Gama, Luís Fernandes e também Ricardo Jacinto, inspirados na música de Erik Satie, uma desconstrução experimental como esta Sortie en forme de Panté. Harmonize. Thank you. Dois nomes portugueses por aqui no Entranse de hoje. Primeiro, Harmonies. Termina agora Still, do disco de estreia de Gonçalo Cabós. Chama-se Momentum. Saiu em formato EP. E terminamos com Leland James Kirby, o Senhor de Caretaker. Segundo volume para a série, que demorará 3 anos. Chama-se Everywhere at the End of Time. Vamos encerrar com Quiet Us Coming Early. Dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Eu regresso de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.